pra vocês: quem bate, esquece. Márcia Felipe na área! Tá passando um filme na minha cabeça agora, e a cena que mais se repete é você indo embora, dizendo as suas últimas palavras. Que eu não esqueço por nada. Doeu saber que meu amor foi descartável pra você. Doeu saber que fui usada só pro seu prazer. E o meu coração que fica mal, enquanto o seu